Panorama Agrícola para 3 de abril de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 3 de abril de 2013, quarta-feira de lua minguante. Já são altas horas, mas ninguém domina... Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: seja dono da sua boca para não ser escravo de suas palavras. Na dica de hoje, como eliminar o mau cheiro da geladeira. No Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda visita o Propaga Jundiá em Camboriú. Confira também, governo amplia o programa Terra Boa e lança a economia verde e solidária. Para participar aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site do Governo do Estado, no site da EPAGRE e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para eliminar o mau cheiro dentro da geladeira, além de limpá-la, tente colocar uma xícara de pó de café dentro da geladeira. O mau cheiro deve desaparecer. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura e da Pesca está ampliando o programa Terra Boa, conhecido como Troca-Troca de Sementes de Milho e Calcário. Atendendo a um pedido de cooperativas, o governo do estado vai possibilitar que sejam incluídos nos programas sementes de milho de tecnologia de ponta e o calcário calcítico. Serão incluídos 25 mil toneladas de calcário calcítico, cujo custo é o dobro do tradicional calcário dolomítico, e 100 mil sacas de semente de milho de tecnologia de ponta, que também tem o dobro do preço da semente de alta tecnologia hoje enquadrada. Para viabilizar esses volumes, o governo do estado vai investir mais de R$8 milhões neste ano, passando para o investimento total dos programas Terra Boa, conhecido como Troca-Troca, para R$40 milhões neste ano de 2013. O governo de Santa Catarina lançou também o programa Economia Verde Solidária, direcionado a cooperativas e associações de produção coletiva que utilizem resíduos industriais ou sólidos para a produção de uma nova cadeia produtiva, a fim de gerar trabalho e renda aqui em Santa Catarina. Vão ser realizados eventos regionais em 18 municípios catarinenses para divulgar o Economia Verde e Solidária. A preferência é por projetos que busquem a utilização de resíduos sólidos industriais produzidos em Santa Catarina como matéria-prima para novas cadeias produtivas, utilizando materiais com baixo risco potencial de contaminação do meio ambiente. Os projetos devem ser coletivos, envolvendo o público de baixa renda com interesse e objetivos comuns. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Recebemos aqui o Silvano Breda, extensionista em engenheiro agrônomo da EPAGRE, que vem falar sobre o manejo de Jundiá. Esse peixe é um peixe nativo e é o primeiro peixe nativo aqui de Santa Catarina que tem agora apresentado valor comercial, é isso, Silvano? É isso, Mauro. Na verdade, eu fui acompanhar um trabalho que está sendo realizado pela EPAGRE em parceria lá com o Instituto Federal, o Colégio Agrícola de Camboriú, né? O que eles me contaram lá foi assim, ó, começou a maioria dos peixes comerciais produzidos para açudes e para venda para o mercado, agora nós estamos chegando perto da Páscoa, né? São, na verdade, são espécies exóticas, né? os diversos tipos de carpas, né, asiáticas, a capinha, a cabeçuda, etc. A própria tilápia, que nós temos a nossa tilápia de rio aqui, mas é pequenininha, né? Nossas tilápias de quilo, quilo e duzentos aí, são todas espécies exóticas, né? E nós não tínhamos aqui algum peixe do sul do Brasil que fosse criado comercialmente. Isso começou uma pesquisa, eles começaram a visitar o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Que peixe tinha? Porque existe o lambari, o tambicu, a sardela, a traíra, o cascudo, mas nenhum estava aí, estava assim se enquadrando, né, nas características necessárias. E descobriram no Rio Grande do Sul o início de um trabalho com jundiá, que é um peixe comum em todos os nossos rios aqui, do litoral até o extremo oeste, né? E começaram então a fazer esse trabalho com jundiá há quase uma década, né? E foram desenvolvendo, melhorando, criando as matrizes. E o que eles descobriram, que para venda assim com 500 gramas, meio quilo de peso, uma idade de abate, o jundiá ele se deu muito bem. Inclusive, não só criando sozinho, mas criando junto com tilápia, né, o bicultivo que eles chamam. E aí, hoje, ele se tornou, com esse trabalho de pesquisa, ele se tornou uma espécie comercial. Eles conseguiram montar, com esse trabalho de pesquisa, o pacote tecnológico, quer dizer, qual é o manejo, como é que se maneja a reprodução, qual o tamanho ideal de abate, como que ele cresce, a alimentação, o manejo nos tanques. Então, isso tudo foi definido, o que era melhor, e eles descobriram uma coisa bem interessante, Mauro, que a fêmea, ela cresce mais rapidamente do que o macho. Aí eles desenvolveram um tratamento hormonal que nos filhotinhos, os alevinos, eles fazem esse tratamento hormonal e transformam todos os alevinos em fêmeas. Eles chamam de feminilização. Então, quer dizer, com isso se ganha em produtividade no açude, né? E graças a uma parceria, um apoio do programa SC Rural, né, em conjunto com a IPAGRE, entrou com uma verba, eles conseguiram viabilizar a implantação de unidades demonstrativas em pontos estratégicos do estado, né? Eu sei que tem em Caçador, tem ali em Luiz Alves, tem esse de Camboriú. Então são produtores dessas regiões que vêm em excursões, vêm lá, conhecem, recebem as instruções, e os interessados vão ter assistência técnica para produzir o jundiá, ou sozinho ou com a carpa. Ele tem um bom mercado, é uma carne saborosa. Enfim, é mais uma alternativa em termos de piscicultura. É um peixe de hábitos diferentes da tilápia, então não há competição, né, dentro do mesmo espaço. Então foi uma grata satisfação ver o resultado desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Santa Catarina, com grandes resultados práticos. Já hoje tem um número significativo de produtores, uma tonelagem expressiva já sendo disponibilizada no mercado e sendo comercializada, né, sem problema nenhum. Você já experimentou um jundiá? Eu, desse ali, da onde eu fui visitar, eu não provei, né? Eu vi, nós tiramos os animais lá, os peixes de dentro do açude, eu vi o tamanho, eles me mostraram tudo lá e eu fiquei impressionado. Mas eu, de tempos de guri, eu sou lá do oeste, né? Uma coisa que o meu pai, que eu fazia muito com o meu pai, era pescar jundiá, né? Principalmente depois de uma chuvarada, né? Que a água dos rios suja um pouco, é excelente para a pescaria de jundiá no meio das pedras. E o sabor é bom? Muito bom. É algo assim que faz parte do hábito alimentar lá das famílias lá no oeste, né? Então, além da carpa, da truta, da tilápia, agora o produtor rural, o piscicultor em Santa Catarina, tem a opção e um pacote tecnológico para o jundiá. Para o jundiá. Então, é mais uma alternativa, né, que vem se somar aos outros e pode ser cultivado junto com outros peixes ou sozinho. Silvano Breda, muito obrigado pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena, para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou